Abandonando a fé, o homem se corrompe pela maldade. Inveja, ganância, poder e fama. Corrupção se afunda na lama. A raiz do grande mal é o amor ao dinheiro. Se vende o homem por um alto preço e cai na tentação de querer ficar rico. Esquece de Deus e se torna inimigo. Coração ferido, endurecido, amante do prazer, inimigo de Cristo. Da onde procede tanta impureza? Do coração vem o mau pensamento, homicídio, adultério, maldade, engano, devassidão, prostituição. John, cada dia que passa eu começo a pensar, com tanta violência onde vamos parar? Um abismo profundo, tudo obscuro, as nações clamam por paz. Chega de guerra e tanta violência, impunidade, vários problemas. Neste momento agora alguém está gritando por socorro. Armas em punho, copos no chão. Rivalidade entre as nações, autoridades que fazem abuso, rebelião. Tudo confuso, a matéria e o consumo é mais importante. Se vende o homem e se corrompe, soberba, ganância, ira e poder, miséria e fome. O homem quer ter, confie e amar nos seus bens, passa a acreditar naquilo que tem. É tudo inútil, se volta o homem para o submundo. O materialismo e o consumismo. O homem que vive no mundo maligno, calúnia, avareza, morte e homicídio. A cada dia cresce o egoísmo. Falta de amor, consequência da dor. Egoísmo, ambição é a solução. O homem que gosta de solidão pede proteção e não fica sozinho. Distante de Deus, faz seu próprio caminho, achando algum meio de chegar até Deus. Religião, mas um fariseu, vivendo no tempo da ignorância. Sacrifícios e holocaustos não adianta. A raiz do grande mal é o amor ao dinheiro. Se vende o homem por um alto preço e cai na tentação de querer ficar rico. Esquece de Deus e se torna inimigo. Coração ferido, endurecido, amante do prazer, inimigo de Cristo. O que sai da boca é o que contamina. Aquilo que entra é apenas comida. Língua é um instrumento que pode matar. Tome muito cuidado no que vai falar. Pelas suas palavras será condenado. Confesse a Jesus, será perdoado dos seus pecados. Dos seus pecados. Jesus que te salva da condenação. Fogo do inferno não tem perdão. Deixe suas riquezas e volte pra Jesus. O caminho eterno, vida e luz. O mundo não gira em torno do umbigo. Volte pra Jesus, seu único amigo. De braços abertos está te esperando. Homem ferido, mude seus planos. A mente não pensa, o corpo padece. Ignorância, o homem não cresce. Raiz de amargura, Jesus é a cura. O homem cavando sua sepultura. Dinheiro não pode comprar vida eterna. Somente a graça e a fé que te resta. O caminho é estreito pra quem quer entrar. Tome a sua cruz, comece a se negar. Nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Portanto, tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos com isso contente. Ora, os que querem ficar ricos caem cilada em tentação e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a qual afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro tem sido a raiz do grande mal. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores.